Tô passando uma barra muito difícil. O coração é o culpado disso. Anda perdido e quase já não bate mais. Enquanto a saudade corta e fere sem pena, o coitadinho que era morena, que ficou longe, mora no estado de Goiás. Eu tô vendendo a boiada quase de graça, fazenda de porteira fechada, eu tô largando tudo pra trás. Eu tô decidido mesmo a ir embora, pra ver se o meu coração melhora e longe dela não fico mais. Se for passar em Goiânia, leva um recado meu. Avisa que eu tô chegando pra ficar só ela e eu. Se for passar em Goiânia, me faça esse favor. Diz que eu vou virar goiano pra ficar com meu amor. Apoiada quase de graça, fazenda de porteira fechada, eu tô largando tudo pra trás. Eu tô decidido mesmo a ir embora, pra ver se o meu coração melhora e longe dela não fico mais. Se for passar em Goiânia, leva um recado meu. Avisa que eu tô chegando pra ficar só ela e eu. Se for passar em Goiânia, me faça esse favor. Diz que eu vou virar goiano pra ficar com meu amor. Se for passar em Goiânia, leva um recado meu. Avisa que eu tô chegando pra ficar só ela e eu. Se for passar em Goiânia, me faça esse favor. Diz que eu vou virar goiano pra ficar com meu amor.